linhas retas no papel. Te desenhei feito um céu, tantos ângulos em você, círculos que giram em vão, raio que invade o coração e me faz te querer. É a geometria do amor, um teorema sem professor. Calculando cada passo, hipotenusa no compasso, Pitágoras me deu razão. Seu sorriso é um polígono, seus olhos brilham tanto.